amigos Edinho Jacaré e Valdir Português. Vou fazer uma cúmbia em homenagem a vocês. Meus amigos Edinho Jacaré e Valdir Português. Vou fazer uma cúmbia em homenagem a vocês. Vou pro quartel da Guaraxa, não me perco no caminho. Vai passando a Ruda Cajueiro, vai chegar. Subo a Luz Santa Terezinha e no Bela Vista vou dançar e vou. Edinho Jacaré e Valdir Português. Vou fazer uma cúmbia em homenagem a vocês. Meus amigos Edinho Jacaré e Valdir Português. Vou fazer uma cúmbia em homenagem a vocês. Vou pro quartel da Guaraxa, não me perco no caminho. Vai passando a Ruda Cajueiro, vai chegar. Subo ao do Santa Terezinha e no Bela Vista vou dançar e vou.